Panorama Agrícola para 7 de dezembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Olá, ouvinte, estamos abrindo o programa Panorama Agrícola de quarta-feira, 7 de dezembro, noite de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: filho de onça já nasce pintado. Confira os destaques do Panorama Agrícola. Pesquisador recebe treinamento na França para aprimorar qualidade da maçã. E no quadro Viajando por Santa Catarina, Silvano Breda vai ao Planalto Norte e fala sobre o cultivo de pastagens o ano inteiro. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ao consumir bananas, prefira as mais arredondadas. Não guarde banana na geladeira. Se for comprar banana para amadurecer em casa, não compre com cor totalmente verde. Ela já deve apresentar alguma região de cor amarela. E vamos agora viajar por Santa Catarina. No Viajando por Santa Catarina de hoje, nós recebemos Silvano Breda, que é engenheiro agrônomo, especialista em comunicação e que esteve recentemente no Planalto Norte, na Estação Experimental da Ipagre em Canoinhas, visitando pastagens cultivadas para que o produtor, para que o agricultor do gado leiteiro, do gado de corte, tenha como alimentar o seu rebanho o ano inteiro. É essa a ideia, Silvano? O que nós vimos lá é uma coisa fundamental para o pequeno produtor, principalmente, tanto de pecuária como de corte, de leite como de corte, mas principalmente a de leite. Por quê? Porque nas nossas condições de solo e clima, principalmente do Brasil e o sul do Brasil, as questões de inverno, verão, primavera, outono, bem delimitados, né? Nós temos buracos onde há falta de alimentação. Por exemplo... É o chamado vazio forrageiro? Exatamente isso. Por exemplo, no final do inverno, do outono, do verão, antes do inverno. Quer dizer, a pastagem do verão está se acabando e a de inverno, plantada, cultivada, ainda não está pronta para o consumo. O mesmo acontece na saída do inverno, que a pastagem cultivada em inverno está se acabando e a de verão ainda não está pronta. Isso causa um grande problema na produção, né, de variação na produção. Como a Ipagre está resolvendo esse problema? O importante é que existe solução técnica para isso. Já existe a informação, as sementes. O que falta é um planejamento produtor. Ele tem que buscar a informação, a assistência técnica, seja com o extensionista ou com o pesquisador na estação experimental ou no escritório local da Ipagre. Porque os canteiros experimentais com material vindo de fora, de forragens cultivadas, perenes, de inverno, de verão, mostram, eu visitei lá no período agora de final de outubro. O que eu vi lá? Que nesse período onde nas propriedades não tem disponibilidade de pastagem, ali havia disponibilidade abundante, com abundância e com qualidade, que também é consorciada com leguminosas, e isso o produtor pode ter na sua propriedade, como algumas propriedades têm. Ao contrário de que muitas que tentam resolver o problema com a silagem. O que acontece com a silagem, que é feita com milho ou outro tipo de forrageira, é que principalmente o custo de produção é muito alto. Isso para o pequeno produtor não vale a pena. Terrível, né? Porque ele vai receber a rentabilidade é baixa, quer dizer, aí o muito que ele trabalha, porque é uma atividade de muito sacrifício, para ganhar quase nada. Então, ele ganha muito nesse planejamento dessa questão forrageira da sua criação. Silvano, e essas forrageiras cultivadas no Planalto Norte, elas servem para todas as regiões do estado ou não? Bom, a estação experimental do Planalto Norte, que é lá em Canoinhas, serve para aquela região do Planalto Norte, mas também há os experimentos com as devidas cultivares e espécies para a região do Planalto Central, ali Lages, São Joaquim, como para Chapecó, o extremo oeste, como para o sul do estado, que tem uma bacia leiteira, tanto no sul quanto no oeste, muito forte, né? Então, o importante é isso, existe a informação, existem as sementes, existe a assistência técnica, e o produtor tem que ir atrás disso. Hoje, informação é poder, é impressionante. Então, que fique bem claro para o produtor, há solução técnica para o vazio forrageiro, e o produtor de leite, em especial de leite, deve procurar um escritório da Ipagre para buscar essa solução, correto? Correto, exatamente isso, porque ele tem que ser o que hoje? Não é simplesmente um produtor hoje, ele é um empresário rural. Perfeito. Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo Silvano Breda, participando aqui do Panorama Agrícola, com informações importantes sobre pastagens cultivadas que ajudam o produtor a alimentar o seu gado e aumentar a sua produção, principalmente aí de leite. Obrigado, Silvano. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o pesquisador Marcos Quitchell, Marcos Vinícius Quitchell, da Estação Experimental da Ipagre em Caçador. O Marcos esteve recentemente durante 3 meses na França fazendo um treinamento que terá utilidade no programa de melhoramento genético da maçã. É isso, Marcos Vinícius? Sim, é isso. Na verdade, eu fiquei 3 meses na cidade de Angers, a sudoeste de Paris, uns 300 quilômetros de Paris, mais para a região oeste da França, e realizando esse treinamento no assunto sobre melhoramento genético de maçã, conhecendo os protocolos, rotinas adotadas no programa de melhoramento da empresa. A empresa onde eu realizei esse treinamento é uma parceira nossa já há muitos anos, chama IFO, International Fruit Extension. A sede dessa empresa é na cidade de Angers mesmo, e eles têm uma filial na Nova Zelândia. E recentemente eles estiveram no Brasil nos visitando, como todo ano eles vêm para avaliar os materiais novos do melhoramento, e fizeram esse convite para eu passar 3 meses fazendo esse treinamento com eles. Eu fiquei 3 meses de agosto até final de outubro. O objetivo da viagem foi basicamente conhecer a empresa, conhecer os sistemas de produção adotados naquela região da França, conhecer os novos protocolos em algumas situações que são um pouco diferentes dos nossos adotados, para tentar utilizar toda essa informação que eu vi novo lá, tentar adaptar as nossas condições aqui no Brasil para tornar o nosso programa mais dinâmico e mais eficiente, né? O nosso programa de melhoramento. Bem, Marcos Vinícius, o que você aprendeu na França que entende que possa ser aplicado aqui na nossa pesquisa em benefício do agricultor, do produtor de maçã? Bom, na verdade, o grande benefício dessa viagem foi conhecer novos materiais. O germoplasma de maçã, desenvolvido por diversas instituições pelo mundo afora, porque essa empresa IFO, ela tem o mesmo contrato, o mesmo convênio que nós temos com eles. Eles têm com várias instituições de pesquisa no mundo inteiro. Então, lá na IFO, eu pude conhecer novas variedades, muito boas variedades, com novas características. Esses materiais, agora, eu estou fazendo contato com eles para tentar introduzir no Brasil, para que eu possa utilizar esse germoplasma, né, esse material genético, nos programas de melhoramento nosso aqui no Brasil. Então, usar essas características interessantes dessas cultivares novas aqui. Bem, no futuro, isso pode, eventualmente, então, render uma nova cultivar de maçã. Sim, sim, com certeza, eu espero que sim. Espero que com esses materiais a gente possa evoluir a um patamar um pouco melhor ainda do que a gente já está em termos de melhoramento genético de maçã no Brasil. Para o ouvinte poder entender, Marcos Vinícius, você falou em protocolo. Do que se trata? Essa expressão pode ser aplicada como? São, na verdade, os procedimentos adotados, quais as técnicas que eles usam para fazer as hibridações, as técnicas de avaliação das frutas, avaliação das plantas a campo, né? Todos os procedimentos usados na rotina do programa de melhoramento deles. E na maioria das situações é muito semelhante ao que a gente já usa aqui no Brasil, mas em alguns detalhes, algumas características, algumas rotinas de informações que são tomadas a campo, são um pouco diferentes, e isso eu achei interessante, porque talvez a gente consiga evoluir um pouco, mas tornar mais dinâmico, conseguir coletar mais informação para conhecer melhor as novas variedades quando a gente estiver lançando, entende? Correto. Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo pesquisador da IPAGRE, Marcos Vinícius Quitchell, da Estação Experimental da IPAGRE em Caçador, que esteve recentemente em treinamento na França. Marcos Vinícius, muito obrigado pelas suas informações. Ok, quem agradece sou eu. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.